ficou escrita no vento nesta paixão. E à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar nesta saudade. Volta, amor, porque é verdade. Também quero ouvir nesta saudade. Ai de mim, que não consigo. Envolvidos e maravilhados por esta beleza do fado, pelas cordas e sons das guitarras, pela a maravilhosa melodia dos nossos fadistas, vamos prosseguindo aqui nesta nossa meia hora. Vamos ficar agora com Tio Lourdes, um fado bem bonito e bem português. Depois terminamos, ou terminamos não, continuamos com Velha Friagem, outro fado que também já por cá passou, mas é sempre bom ouvi-lo. E terminamos esta nossa seleção com Madrugadas Serenas, na voz de Pedro Moutinho. Três grandes fados para este seu Diga Lá ao Senhor Fado, que aqui na Antena Web passa todos os dias, de segunda a sexta-feira, para si. Prazer profundo. Porque esses teus dois amores são os únicos atilhos que atrasa e segura o mundo. O João é marinheiro, um rapagão dotado que anda sempre a navegar. É um moço presenteiro, no seu olhar esverdinhado andam vestígios do mar. De olhos azuis o segundo, mais novo do que o João, há um cabeça no ar. Nunca se prendeu ao mundo, quis ir para a aviação e leva a vida a voar. Assim a ti, amor, conta não escondendo as mágoas que em voo vem como um véu. Os olhos dos seus amores, um é verde cor do mar, outro azul da cor do céu. Tamanho de uma casinha na serra, aonde espera morrer. Velhinha, dói os castanhos, castanhos da cor da terra que a viu nascer. Olhos cor do mar, outro olhar azul divino, no céu, no mar, andam os coios. fico a pensar, se a gente segue o destino que diz bem à cor dos olhos. E eu então fico a pensar, se a gente segue o destino que diz bem à cor dos olhos. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Se a tendinha foi no fado um motivo português mais castiço e bairrista, na boêmia do passado friagem foi talvez a taberna mais fadista. Velho friagem da antiga camaradagem, onde outrora a fadistagem bebia dois ao balcão. Tasca velhinha que esta Lisboa alfacinha conserva ainda inteirinha para manter a tradição. Se esta pequena taberna tivesse voz e contasse os encantos que nos deu, na fadistagem moderna talvez com pena chorasse os tempos que não viveu. Velho friagem da antiga camaradagem, onde outrora a fadistagem bebia dois ao balcão. Tasca velhinha que esta Lisboa alfacinha conserva ainda inteirinha para manter a tradição. Tasca velhinha que esta Lisboa alfacinha conserva ainda inteirinha para manter a tradição. Os olhos que se perdem na cor das ondas do mar são dois sonhos que se encontram nos sonhos do teu olhar. São dois sonhos que se encontram nos sonhos do teu olhar. Tua boca rosa agreste, rosa negra dos caminhos, e amor por mim se veste quando ficamos sozinhos. E amor por mim se veste quando ficamos sozinhos. Tua voz é primavera que me acorda neste outono. Ai meu amor, que me dera nunca na vida ter sonho. Ai, meu amor, quem me dera nunca na vida ter sonho. Os meus olhos são apenas duas estrelas nos céus. Os meus olhos são apenas duas estrelas nos céus que em madrugadas serenas rezam pelos olhos teus. Que em madrugadas serenas rezam pelos olhos teus. Chegamos então ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado por esta semana e por hoje. Vamos embora, prometendo que segunda-feira cá estamos entre as 13 e as 13h30 para lhe fazer companhia, para lhe trazer um pouco mais deste tesouro português. Eu sou a Joana Santos, conto com os seus pedidos e dedicatórias, com as suas sugestões de grandes fados para ouvirmos. Pode fazê-lo em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então

esquecer desse encanto que nesse dia perdi. No entanto, eu me esqueci desse encanto que nesse dia perdi. Tão duro da solidão é sabendo que nos dão o que nos dão a comer. Que importa que diga que sim ou que não, se continua a viver. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua. Todo amor que os prendera se calhar desfizera em pavor, se convertia ninguém falou.